fala é a Letícia e hoje estou aqui para vos apresentar um trabalho de português no Inteligente Colégio de Curso sobre o filme Que Horas Ela Volta. Estou acompanhado dos meus colegas Júlia, Tiago, Pedro, Gabriel. O filme é dirigido pela Ana Mugliarte e tem como personagem principal a Regina Casé, que interpreta a Val. Para som enorme. A realidade da personagem no filme não é mostrada antes de se tornar empregada, não se mostra. Mas como é uma realidade que acontece muito no Brasil, é muito comum, então nós como telespectadores já temos uma ideia de como é. Por ser algo tão comum, geralmente as pessoas não valorizam e não dão o valor correto que deve ser dado. Por exemplo, no exterior, que foi onde o filme mais estourou, ganhou prêmios. Ele estourou mais por causa que era algo fora do comum. Era algo... Como aqui no Brasil era algo tão comum, o filme não fez tanto sucesso aqui no Brasil. O filme retrata a realidade da maioria dos brasileiros, que ela não apresenta aquela situação porque ela teve escolha, mas sim por necessidade e alguns empregadores, ou seja, os patrões, acabam meio que abusando da realidade deles e meio que ocorrendo uma escravidão moderna. Fora do Brasil, a mão de obra tem um valor muito alto e normalmente as pessoas são mais autônomas fora do Brasil. Bem, a realidade que no passado dela não teve uma dificuldade, não tinha... Bom, vocês sabem que ela saiu da sua cidade natal, Recife, para trabalhar em São Paulo, na casa dos seus patrões, para sustentar sua filha. E quando chegou lá, ela foi tipo uma babá para o filho da patroa. O que vocês acham dessa situação? Ela teve que deixar a filha dela. Provavelmente ela teve um casamento que acabou. A gente sabe que o casamento acabou porque mostra em algum momento do filme. Mas a filha dela, quando ela saiu, ela já tinha tido a menina e tinha deixado ela com uma outra pessoa. Que se tornou tipo uma segunda mãe para a menina. E a mãe dela, que é mãe de fato, mãe de sangue, não era considerada, a filha dela não considerava ela como mãe porque não tinha contato, não era muito, muito próxima. Mas faziam ligações e a filha dela sempre perguntava em que hora ela ia voltar, mas ela não sabia, provavelmente porque ela sabia que não ia voltar. E a menina sempre deixava a menina na expectativa de ver a mãe até que a menina cresceu e deixou de ter essa esperança de ver a mãe até o dia que foi pra lá pra estudar. Sobre essa parte dela começar a cuidar da filha do patrão, ou do filho do patrão, bem, eu acho meio errado ela, vamos dizer assim, abandonar a própria filha. Eu sei que tem a questão das condições que foi necessário ela deixar a filha em Recife para poder ir trabalhar, mas eu acho meio errado e tudo mais. E tem a parte dela cuidar do filho do patrão, que até no começo do filme ele pergunta que horas a mãe dele vai voltar. E ele se sentia, vamos dizer assim, não excluído, mas não recebia atenção da própria mãe. Não recebia a atenção necessária dos pais, aí, o que causou ele acabou considerando a Val como uma segunda mãe, assim como aconteceu em Recife com a filha dela. A Val, ela deixou sua filha, pois não tinha condições, como já foi citado, que ela não poderia criar ela, então teve que arrumar alguma forma de sustento para poder, vamos supor, ela tinha que trabalhar para poder sustentar a filha, mas não poderia ficar com a filha. Então, ela foi trabalhar na casa dos patrões, lá em São Paulo, onde saiu de sua terra natal. e foi cuidar do filho da patroa, que tinha que trabalhar para sustentar eles também. Então, meio que a realidade não depende do ponto socioeconômico. Bem, no filme, a mãe tá aqui, ele abandona a própria filha dela e deixa com a ela cresceu e aí passando deixou com a filha, cuidou do filho da patroa, se mudou para São Paulo para poder trabalhar. Antes ela quer saber que ela volta, mas na verdade nunca volta. E a questão dela ser considerada da família, vocês acham que isso era real ou não? Não. Na verdade, ela podia ser considerada da família de uma forma emocional. O filho dela considerava ela como segunda mãe, uma outra empregada como a irmã, a patroa como... Enfim. Mas ela vivia numa situação muito... Isso, deplorável. Porque ela vivia no porão da casa. Ela não podia participar de festas, de reuniões, não podia jantar com a família. Então, eu acho que... Então, chamar ela de uma pessoa da família é um pouco demais. Essa questão de considerá-la da família depende muito do ponto de vista de qual personagem. Por exemplo, da patroa dela. A patroa dela não considerava ela basicamente só uma empregada mesmo. Não alguém da família, alguém realmente próximo. Mas, tipo, no máximo uma amiga. A outra empregada, como ela falou, ela considerava realmente ela uma irmã, ela... No filme ela chora ao se despedir dela. O filho, entre aspas, dela, realmente considerava ela uma mãe, uma segunda mãe. Ela cuidava dele, ele se confortava com ela. No filme, ela conforta ele, ao invés de procurar a própria mãe, ele procurou a Val. E do ponto de vista do dono da casa, o pai do garoto, ele não se mostra assim um ponto de vista real dele sobre a Val. Eu diria que ele considera assim como a mãe do garoto, também considera ela mais como uma amiga, não alguém da família realmente. Por ser mais presente na vida do Fabinho, a Val, ela se tornou meio que a mãe dele, porque sua mãe de sangue não pôde cuidar justamente porque estava trabalhando. Então, não há aquela certa intimidade, aquele afeto com a sua mãe de sangue, né? Então, acaba meio que... Ele não tem, tipo, tô precisando de alguma coisa, tô triste, alguma coisa assim, vou procurar minha mãe de sangue? Não, vou procurar a Valkyrie, ela que me dá carinho sempre, enquanto minha mãe tava trabalhando. E sobre a situação do filho da Jéssica, que a Val fala sobre pra trazer ele pra onde a mãe dele está morando. O que vocês acham dessa situação? O menino, ele provavelmente, se não fosse pela Val, iria passar pela mesma coisa em que a filha da Val passou. Ia ficar em casa com uma outra pessoa cuidando dele, não ia ter muito contato com a mãe, a mesma coisa. Mas como a Val sabe como é ter um filho longe, e então ela tipo pediu para a filha trazer o menino para nenhum dos dois sofrerem assim como ela sofreu. Então... Eu acho que o menino não vai sofrer tanto quanto a mãe do menino. Como foi dito, ela sabe bem o que é ter um filho longe. E vamos dizer assim que ela não queria que o menino passasse pela mesma coisa que a filha. ela não queria mais... Não queria ter um peso na consciência. Aí resolveu trazer e tudo mais. E deu a ideia de trazer o filho para próximo a elas. E isso, vamos dizer assim, é uma forma de ajudar a filha a não acontecer a mesma coisa que aconteceu com elas duas. No começo do filme, quando ela veio, ela sentiu raiva da própria mãe, porque ela ficou longe dela. Por isso, eu diria que foi por isso que ela resolveu dar a ideia de trazer a criança para próximo a elas. No próprio filme é retratado três realidades iguais, a da patroa da Val e de sua filha. Ambas têm seus filhos... Tinham seus filhos meio que distantes. Então a Val, consciente dessa realidade, ela quis meio que aproximar o filho da seu neto. Quis aproximar seu neto da sua filha para que não acontecesse o que aconteceu. Tipo, uma mal intimidade da mãe com o filho, entendeu? Se acontecer a mesma coisa com o menino, a mesma coisa é a menina, que a mãe tem, que abandonou a filha até. E essa é a mesma coisa com o menino. Só que deixar com a papá até. Mas a mãe da menina ficou pra poder ficar longe da mãe dele. Mas foi antes disso. Tá até sem pegada. E ficamos assim. Que menino peça. Agora que ela vai voltar. Mas com a menina, nunca voltou. E assim acabou nosso podcast. Até a próxima.